Pois bem, a Companhia do Pagode não efetuou só loucuras na cabeça de Flavinho, nosso estagiário. Também tirou do prumo nosso aplicado e competente sonoplasta. Chuquinha. Que uma hora antes do quadro, colocou no ar o Jornal dos Jornais. Olha. Mas dona Adriana, fique tranquila, hein? Ele é fiel, hein? No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. Tá vendo, dona Adriana? Já voltou ao normal, Paulo Roberto Palácio. Foi só um leve susto, entendeu? Só falar a palavra-chave. Não, mas ele tava de olho naquele negão. Naquele negão, ô Maurício. Tá bom, é só falar a palavra-chave, a senha. Adriana. É, pô. Aí pronto. Já fica normal, fica lúcido da mesma, lembra de tudo, rapaz. É. Que... Embolou o papel. Tá feia a coisa, hein, Paulo Roberto? Tá, você ficou vermelho? O cara tá vermelho ali, parece um tomate tão vermelho. Apertando tudo que é terra. Cuidado pra você não enfiar o dedo no lugar errado. Ó, rapaz, vamos lá. Vamos saber dos principais acontecimentos. Não, aí, já tô eu errando também. Vamos saber das notícias não confirmadas. Alô, Nina. Alô, Nina. Alô, Chiquinho. Ah, bom, eu sou o senhor, quase senil, imagina. Essas emoções não me afetam mais. Eu tô em casa, muito feliz. Viagra também. Viagra, o quê? Ô, Maurício, as notícias não confirmadas. Do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... matrimonial. Ih, vamos falar de casamento, Maurício? Vamos falar de casamento, coisa babado. Boa, quem vai casar? É a supermodelo Adriane Galisteu, mamãe. Adriane Galisteu. É, vai casar essa semana com o publicitário Roberto Justo, né, mamãe? Isso, da Fischer e Justus, da agência de publicidade. Mamãe. Exatamente. E ela tá se preparando não sei quanto tempo pra esse casamento e o noivo está no spa. Sim. Fazendo um aquecimento. Que aquecimento, Maurício? Você tem treinado pra caramba. Não, não é treinado nada, Maurício. Sozinho. Vamos. Ai. Mas antes de viajar pra lua de mel, babado, parece que no Paraguai, a Adriane Galisteu jogou tudo que podia no ventilador, babado. Como assim? Babosa, ela disse que a Xuxa vive sozinha. Sim. E que a Xuxa está precisando fazer um tratamento psicológico. Não, peraí, a Adriane falou que a Xuxa tá doidona? É. Ai. A Adriane falou que a Xuxa precisa se tratar. Que isso? Mas minha nossa, a Xuxa se trata muito, ela não sai do salão de beleza, não? Não é esse tratamento não, Maurício. Tá bom, eu conheço esse aí, mano. Aí a Marlene Matos, babosa, saiu em defesa da Xuxa, viu? Sim. E esculhambou a Adriane Galisteu. É mesmo? O que a Marlene falou, Maurício? Disse que não sabe se ela vai se casar por amor. Não sabe? É. Ai. Pois é, foi o que eu pensei também. Mandinara, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem. Que bagunça no estúdio hoje, hein? A senhora viu? Mas a senhora já tava aí? Eu vi, eu tava no corredor ali, sim, bebendo uma cuinha. Sim. É, Barbosa, que senhora, loucura, hein? Mandinara, viu aquele segurança? Eu vi, nossa senhora, tamanho que ele usa um cacetete grande. E casando, mãe, sem olha, detalhe, tá bom? Olha, quando eu entrei no estúdio aqui, Barbosa, a prancha do Cacalo tava toda empenada. Olha, eu, hein, quando olhei pro Bruno, sim, o cavanhaque dele tava todo arrepiado. Não é mesmo, mãe? Que agora coisa, só o que eu não entendo é o seguinte. O quê? Eu venho às vezes pra cá, sim, de shorts, ninguém olha pra mim. É verdade, mãe, é verdade. Por que isso? Não, mãe, é porque isso as é discriminação. Não, porque só porque almoço, eu tenho as pernas. Que hora do almoço? Que hora do almoço pra não tirar fome? Não, não é isso não, Maurício, é porque as pessoas respeitam a senhora. Que é respeito isso? Da garotada, sabia? Respeito e resbunda. Não, ô Maurício. Vamos lá, mãe, vamos lá. Vamos lá. Faça seu cumprimento aí. O cumprimento, é. Toma o cumprimento. A senhora tá bem? Não, ô Maurício. Não, tá tudo bem, né? A gente vamos indo. Até o Jorge Eduardo ligou pelo interno aqui pra falar. Ah, tia de nada ligou? Ele ficou louco, coitado. Tá emagreceu uns 15 quilos. Não, vamos embora, mãe. Olha, mas... Tá bem? A gente vamos indo, não é? Tudo bom, estamos aí na expectativa das vendas de Natal, né? Do De Nada Shopping, né? Sei lá, mas eu fico assim, Barbosa. Sinceramente, eu fico meio apreensiva. Meio porque, apreensiva. Meia põe no pé, mãe. Mas a gente temos meia pra vender. Tá bom, mãe. Porque as vendas não tá muito boa, viu? Tá certo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se Papai Noel vem com o saco cheio ou vazio. Tá bom, mamãe, tá bom. Vamos lá, então. Qual que é a pergunta, Diego? Pergunta. É o seguinte, bandada, a Adriane Galisteu disse que a Xuxa precisa fazer um tratamento. Aí a Marlene Matos saiu em defesa da Xuxa e disse que a Adriane Galisteu é rancorosa. Eita. E quem tem rancor é porque não é feliz. O que a senhora acha disso tudo aí? Olha. Que é isso, mãe? Já começou esse... Esse é o método hindu, Barbosa. Método hindu de concentração. É o que eu aprendi ontem. Tá certo. Por correspondência, tá o bom, curso mãe. Que eu tô fazendo. Tá bom, mãe, tá bom. Olha, A Xuxa, não é? A Xuxa. Adriane Galisteu? Também. Adriane é prima daquele Galisteu Galistei? Não, aquele é Galileu Galilei, mano. Ah, eu é pensei outra que figura. Fosse parente dela. Não, não é parente, não. Olha, deixa eu fazer as consultas aqui. Faz aí. Essa mulher quando briga sai de perto, hein? É verdade. Olha, negócio complicado. Uhum. Deixa eu fazer as consultas aqui. Você vai consultar o quê, mano? Xuxa, Adriane Galisteu e Marlene Matos. Olha, como é as duas que tá brigando e a outra se meteu. Sim. Nós vamos aqui ver com as cobras surucucu, Barbosa. As cobras surucucu. É, porque mulher quando briga parece briga de cobra. Às vezes é por causa de cobra também. Não, não é por causa de nada, mãe. Sem parece comentar. Briga de cobra, é puxão de cabelo. Ai, que cabelo? Que cobra tem cabelo? Deixa eu ver. Peruca. Não, que peruca não eu tá cobra? Eu conheço uma cobra que é havaiana. Sim. Ela usa uma chuquinha na cabeça. Usa a chuquinha nada. Ai, ai, ai. Vamos olha, lá. Vou falar então, deixa eu ver no chocalho. Você conhece muita cobra, mãe? Hein? Não, nada. Vamos ver. Que Maurício, tem? Maurício, para de fazer nada, mãe. Esquece. Vamos ver então aqui no chocalho peçonhento da previsividade positiva com as cobras surucucu. Tá bom, vai, mãe. Vai, ô, Bruno, pega o cesto com as cobras aí, meu. Cadê o Bruno? Eita, velho, essa batata doce é poderosa. Que batata doce o quê, mãe? Vambora. Cadê as cobras? Não sei. Já tá aqui o cesto. Deixa eu ver daqui, deixa eu tocar a flauta aqui. Toca a flauta pra sair a cobrinha aí, vai. Vambora. Deixa eu botar a musiquinha aqui. Tá, vai. Olha, ih, já tá levantando a tampa do cesto. Olha, as cobras já tá saindo. Eita, mas que cabeção, que isso? Ô, mãe. Essa cobra é vascaína, tá com a cabeça inchada ela. Ei, olha, deixa eu ver aqui. Vamos lá, mãe. Essa cobra é essa aqui, mãe? Essa cobra, qual que é? Como é que é o nome dela? É a Vera. Vera? Vera. Tá, fala com a Vera aí. Foi o primeiro nome que veio na cabeça. Cuidado, ainda bem que a nossa amiga Verinha telefonista sabe que você é muito brincalhona, viu, mãe? Não, mas tá. Mas é uma. Pois é. Pois é, então vai, conversa. Deixa eu falar com a Vera aí. Ô, Verinha, vem cá, sua cascavel de guiso. Vem cá. Cascavel de guiso. Não é surucucu, mãe? É, mas é que ela. Como é que se diz? É cruzamento. É cruzamento. Ela tá casalou com o surucucu. Tá bom, tá bom. Cascavel cruzou com o surucucu, mãe? É, então ficou acá. Não, ficou nada. Não ficou nada. Não ficou? Não cruza nada. Só cruza ali no sexo. Não vai cruzar no nome, não. Não. Cuidado. Vambora. Ficou casca bunda. Não. Que casca? Vamos lá. Vambora, mãe. Olha. Pergunta aí. Mas vai chorar agora. Mas quem vai sujo, chorar? O que é sujo? O que é? Não, é porque às vezes a cobra é surucucu. Não. Vambora. Vamos lá. Olha. Já tô vendo aqui. Tá vendo o quê, mãe? Não vai perguntar às cobras o que tá acontecendo, não? Não, a cobra não fala. A cobra não fala, mano. A senhora tá vendo no movimento da cobra? É só no chocalho. Ah, então tá. Olha, entendeu? Pro chocalho da bichinha aí. É, deixa eu ver. Bichinha? É. Essa cobra é gay? Não, não é gay, não. Não. Os nordestinos carinhosamente chamam os bichinhos fêmeas de bichinhas. Ah, claro. Então deixa eu ver com essa bichinha da moléstia, da peste. Isso, vamos lá. Chacoalha aí, surucucu. Deixa eu ver, surucucu. Ah, cuidado, mãe, cuidado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, Barbosa. Olha, o chocalho desencaixou ali. Soltou o chocalho. É muito boba essa mãe de nada, tá vendo? Que bobeira. É muito boba, mãe. Ai, meu Deus do céu, tá. Mas, nada, com o chocalho desencaixado, o que ela quis dizer? Você melhor colocou o chocalho no lugar. Já botei no lugar, já. Pronto, vai, o que ela quis dizer? Só na pressão. Tá bom. Olha. É muita bobeira. Pro programa só, meu Deus do céu. Vambora. Vocês todos estão me desconcentrando com essa risada. Desculpe, mano. Vocês estão avacalhando com o meu trabalho. Vou ficar sério agora, pronto. Por favor, silêncio no estúdio. Tá bom, vambora. Ora. O que a senhora viu aí, mano? O Cacalo já tá até com dor de barriga ali, cadê ele? Tá, já sumiu de novo. Tá com dor de barriga, vamos evacuar a área. Vambora. Olha, já vi tudo. Sai com esse cesto de cobra daqui. É, leva não quero cobra mais saber daqui, de cobra, nada. O que a senhora viu aí, mãe? Vai embora. Vambora. Olha, já vi tudo. A Xuxa não vive sozinha, não, Barbosa. Não, não vive sozinha, não? Ela é igual a Branca de Neve. Como assim? Tá cheia de baixinho em volta. Não, mãe. Um abraço, mãe. Que coisa eu chata. Queria... Fica esse tempo todo aí pra falar besteira. Hein, mas queria o quê? Eu queria falar aqui, porque você no início do programa, sim, você dá endereço eletrônico, dá frequência. Isso. Eu quero falar também aqui. Tá, mãe. Obrigado. Meu amigo, antes de mais amigo. Nada, obrigado pela consulta anterior, mãe. Ah, de nada, mãe. Tá bom, agora vai. Eu queria falar com as pessoas que querem entrar em contato com a mãe de nada, sim, que pode, pelo fax. Faques? É, 666-6666. Ah, sim, 666-6666. Ou então pela caixa postal. Ah. 0900-7171. Não, isso é o telefone, ei, mano. Ah, eu olhei. Telefone do Nada Shop. Ah, isso é pelo telefone, é. Mas atende fax, o que que é isso? Quem é quiser mandar carta. Caixa postal, o que que é isso? Ah. Carta. Carta. É. Mãe de Nada. Ah. Rua Armando Tombo. Ah, sim. 171. Paciência. Tá, perfeito. Rio de Janeiro. Armando Tombo 171, Paciência, Rio de Janeiro. E tá para as pessoas que é internauta. Ah, sim. Tem endereço na internet. É mãe de nada, só arroba, aliás, arroba jaguedas5pata.esfregasbola barra de cristal ponto www dindinnasminhamao.com.escolarinho.br. Não, tá bom, mãe, tá certo. Todo mundo tá bom, já pegou de cara, de prima. Já pegou de prima, né? Isso, vamos lá, Maurício. É, eu tenho um amigo que já pegou a prima também. Não, ô mãe, fica quieta. Mas nós temos aqui, Barbosa, o nosso segundo assunto. Epa, licença aí, pera aí. Segundo assunto não existe aqui. Não tem, não existe. Ai, ai, ai. Horário reservado de grátis. Vai chorar, mãe? Vai chorar por quê? Aquele Flávio Keder tá rindo aqui, tá me desconcentrando. Não tem problema, mãe. Não chora por causa disso também, né? Ele fica rindo do meu trabalho. Eu já falei que as pessoas acham que eu sou palhaça. Não, mãe. Eu sou palhaça. Todo mundo tem certeza. A senhora é pitoniza, entendeu? A senhora adivinha as coisas. Pitoniza. A senhora fuma. Não, não fuma nada. Não, vambora. Pitoniza. Vambora, então. Fuma? Não, fuma nada. Vambora. Fuma, não. O Ministério da Saúde adverte. Fumar faz mal à saúde. Isso. Muito bem, mas vambora. Onde é que eu tava? Tava no horário reservado aí. Ah, sim. Ô, seus podrutos, eu vou anunciar agora aqui do Dinata. Tá, qual música de fundo, por favor, aquela do National Kid. Música do National Kid, tá bom, vai. Meu amigo, minha amiga. Olha que coisa linda. Lindo, né, mãe? Imagina, Barbosa, essa música sendo tocada num salão. Ah. E o Adolfo Cruz dançando. Deixa o Adolfo Cruz em paz. Com a Zora e o Nara. Deixa o Zora também em paz. São meus amigos. Para com isso. Vambora, mano. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vambora, mano. Meu amigo, minha amiga. Se você quer viajar nas férias, procure o Dinada Tour. Sim. A gente temos as mais espetacular promoção de passeio. Sim. Temos excursão em van, carroça e bicicleta dupla. Isso, mãe. Sendo van, carroça e bicicleta dupla, sendo sim. Sendo que a bicicleta dupla é sem freio. Tá bom, mãe, tá. Conheça a guerrilha na Colômbia em ônibus, que tem até banheiro. Que isso. Você faz xixi e cai tudo pela rua. Tá bom, mas vai. Vá ao Amapá e se você não se perder, volte em menos de 40 dias. Isso. De Nada Tour, as melhores excursões do mundo. Tá. Você pode conhecer os nossos pacote turístico e os nossos embrulho também. Ah, tem pacote e tem embrulho. Tem. Tá. Ligue agora mesmo para o De Nada Shopping pelo telefone mais famoso do mundo, que é esse aí. 0900 1-7-1-7-1 no ramal 1-7-1. Ai, ui, ui, ui. Tá bom, mãe, como é que paga isso aí? Pagamento adiantado, porque a gente nunca sabe se o turista vai contrair malária. Que malária, mãe? Acabou, tá bom, parou com isso. Vambora, Maurício. Bom, babá, temos aqui o nosso segundo assunto do dia, babá, que é esse namoro aí do Mick Jagger, o líder do Rolling Stones, né, com a modelo brasileira Luciana Gimenez. Sim. Babá, a imprensa inglesa, babá, diz que a Luciana foi a Londres fazer um acordo com a modelo Jerry Hall. Mulher do roqueiro Mick Jagger. É isso, ela foi lá conversar com a mulher do Rolling Stones? É, mãe de nada. Oi, pode falar que eu tô aqui pra esclarecer as consultas. Será que houve mesmo esse acordo, mãe de nada? Olha, essa pergunta, viu? Olha, Barbosa, essa pergunta tem uma interrogação no final dela. Ah, tem. Essa pergunta tem uma interrogação no final, mãe. Tem razão. Deixa eu ver aqui. Veja aí, mãe. É o moço aí, é o Mick Jagger. É, Mick Jagger, isso. A mulher dele é Jerry Hall. Isso, Jerry Hall. Ela tá no hall das mulheres do sofrimento. Não, hall das mulheres bonitas. A namorada é modelo. É. A mulher dele é modelo também. Também. As duas são modelo. É isso. Modelo de quê? Não, modelo de roupas, mãe. Modelo de roupa. Modelo de roupa? Isso. Olha, eu vou com o Paulinho, o que é que nós vamos consultar, Chuquinha safado? O que é? As galinhas cibernéticas. As galinhas cibernéticas. Isso. Isso. Deixa eu ver aqui as galinhas aqui na minha lista. Vê aí. Isso aqui é que nem cardápio de restaurante. Tá todo bom. Dia muda. Tá bom, mãe. Vambora. Deixa eu ver aqui. A galinha cibernética tá aqui. Isso. As galinhas não tem nome. Não, não tem nome. Só tem a pretinha, né? É, é. Ô, Bruno, vai lá no último pau do galinheiro e busca aquela pretinha. Isso. Deixa eu falar com ela aqui. Tá aí. Opa, isso, vem o galo, vem o galo. Vem primeiro aí. Quem canta de galo aqui sou eu. Tá bom, mãe, vambora. Vamos lá. É, o Pretinha, o Mick Jagger e a mulher dele, a Luciana. Não, a mulher dele é Jerry Hall. Ela tá traindo a mulher dele com a Jerry Hall. Não, não. Não, tá, não é o contrário. É, é o contrário. É o contrário. O que ele que é casado com a Jerry Hall e traiu com a Luciana Gimenez. Ah, sim. Então, o que que você acha desse triângulo amoroso, hein, Pretinha? O quê? Falou uma coisa do Michael Jackson aí. Michael Jackson? O que, que Michael Jackson tem a ver com isso aí? Ô, Pretinha, você tem certeza disso que você tá falando, sua galinha? Você tá acusando as meninas? Mas peraí, ô, Pretinha, que peru é esse no meio da jogada aí? Que peru o quê, mãe? Eu ouvi no fundo um peru. Não, ouvi... Você é uma galinha mesmo, ouviu? Não, mãe, o que ela falou aí? A senhora tá vendo um peru no fundo, mãe? Não, não, não, não, não. O que falou aí, babá? Não, vambora, mãe, responde aí. No fundo do poço, viu? Tá, no fundo do poço. Tá se afogando todo, peru. Tá certo, vambora. E caiu um ganso também agora. Que ganso o quê? Afogando o ganso e o peru. Não afogaram nada. Vambora, mãe. Bom. Que coisa. Olha aqui. Vocês ficam rindo, mas isso aqui não é brincadeira. Não, não, não, isso é sério. Isso é coisa séria. Tá, vambora, vambora. Pode ficar rindo. Olha aí, tem até pato. Recolhe essa bicharada aí, leva esse bicho. É. Leva esses bichos embora aí, daí, pronto. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Que isso? Que bicho é esse? Sei lá que bicho é esse. Ei. Pronto, levaram os bichos todos, vambora. Levaram os bichos todos. Esse é um hipopótamo. Que hipopótamo, vambora. É, é... Olha, a Carla Pérez, que com a Carla? Não é de Carla Pérez, não. Não é, bora, cara. Mãe. O Mick Jagger. Ah. Tá, transou com o Michael Jackson. Que Michael Jackson, o quê? Vai confundir o que foi aqui. Tá, tá, que confusão é essa? Aí, isso aqui é o quê? Isso é zona, isso? Não, é que zona, mãe, ô, ô, a mulher do Rolling Stone lá recebeu a Luciana Gimenez, que é brasileira, que tá esperando o filho dele, agora as duas se encontram. O que que elas duas tramaram lá? Ora, meu Deus, ele pulou a cerca, se ela tá, tá bom, esperando lá. O que que a senhora viu aí? Olha aqui, teria sido feito um acordo, não é? Isso, é. Deixa eu ver aqui o acordo, eu já vi. Já viu? Ele toca a banda e elas duas é que vai dançar. Ah, mãe, ah. É isso? Por que esse tempo todo pra falar essa besteira? Um abraço. Obrigado, mãe. Ah, Barbosa, de nada, mas o Mick Jagger... Não, acabou já, mulher mãe. Tá grávida, acabou. É porque ele acabou. Seu programa.